diante de ti, Senhor. Nos reunimos com corações quebrantados, pranteamos, ó Israel, perdido em meio à dor, uma tribo sem lar, clamamos por amor. Ó Deus de Israel, onde está a paz? Por que há tristeza em nosso olhar? Nos prometemos, não daríamos nossas filhas ao clamor do mar. Levanta, Senhor, a voz da esperança, que a luz de um novo dia venha brilhar. Nós buscamos a paz, a tua aliança, Benjamim. Construímos um altar, oferecemos holocaustos na busca de respostas. Em cada ato, as dançarinas vão com alegria a brilhar, mas em silêncio o coração a lamentar. Ó Deus de Israel, onde está? Em nosso olhar, nos prometemos, não daríamos nossas filhas ao da vida a celebrar, na memória a promessa se cumprir. Ó Senhor, venha nos unir. Levanta, Senhor, a voz da esperança. De Deus em sinceridade, que história de fé nos faça lembrar que em ti, Senhor, podemos confiar, que em ti, Senhor, podemos confiar.